o que que é uma incorporação consciente. Ele está totalmente consciente. Ele não ia falar naquele tom. Ele ia falar brincando com ela. Tá me olhando por quê? Só que ele estava incorporado no Exu. E o nosso jeito de falar é um pouco diferente. Nós fizemos isso de propósito. Para vocês verem o que é uma incorporação consciente. Eu me acoplo nele. É um acoplamento áurico. Os meus pensamentos passam a ser os pensamentos dele. Quando ele fala, parece que é ele. Por isso que tem médium que diz: sou eu ou é o espírito? Sou eu ou é o espírito? Tá entendendo, moço? Só tem gente bonita aqui hoje. Gente escolhida por Deus. Vocês são iluminados, verdadeiramente iluminados. Sabe por quê? Num mundo dominado pelas trevas, moça, onde aqui só reina o materialismo, a ganância, gente invejosa, gente orgulhosa, gente prepotente, arrogante, vocês estarem aqui, vocês são verdadeiramente iluminados, procurando o espiritual superior, procurando a Deus, querendo se melhorar, querendo evoluir. Todos vocês estão acompanhados, saibam disso, por espíritos da luz, todos, sem exceção, os que estão aqui e os que estão lá. Principalmente os que entram para desmerecer, para escarnecer do trabalho, foram trazidos. Muitos dos que escarneceram e não acreditaram nesse trabalho, quando eles pararam para prestar atenção no conteúdo da mensagem, eles se arrependeram. É ou não é, moço? É ou não é, moça? Tô falando lá na câmera, rapaz. Não é você, não, é ali. Tô falando com quem tá assistindo lá. Então, vocês, médios, eu vou olhar para vocês. Para Sabrina não precisa mais, porque ela já tá acostumada. Você incorpora. Você também. Você. Será que você incorpora? E você? Ela incorpora. Ele é cambono. Seu Vicente, mostra o cambono, moça. Mostra o cambono da casa. Seu Vicente. O trabalho dele é importantíssimo. Ele tem que ser mostrado porque ele faz parte da corrente mediúnica. E sem ele, muita coisa não seria feita. Agora volta pra cá. Prestem atenção. Por que é que o Pedro tá à vontade? Por que que ele olha aqui, ó, no teu olho, no teu, e a gente fala? Por que que ele tá à vontade? Por que que ele não tá com vergonha? Por que que ele tá conseguindo encarar você? Sabe por quê? Tem vários motivos. O Pedro veio para trabalhar assim com os espíritos, incorporado, canalizado, psicografando e muitas outras aptidões. Ele veio para isso. Então, o que que a gente fez quando ele começou a incorporar? A gente incorporava nele o tempo inteiro, porque no início ele tinha vergonha. Senão ele não ia encarar vocês. Então teve toda uma preparação. Ele, apesar de ser sem vergonha, ele ia ficar um pouco com vergonha se já acabou de começar a incorporar, já vai falar com todo mundo. Não. Ele ficou só incorporando com a dona Sabrina, com a dona Sônia, depois com os poucos médiuns que estavam em volta, que não entenderam nada, mas tudo bem, para ele se acostumar. E aí a gente incorporava para bater papo, incorporava. Eles estavam conversando alguma coisa espiritual, a gente vinha nele, de repente já saía falando, pedia licença, para ele acostumar. Porque ele ia trabalhar muito dessa forma e ele tinha que se acostumar. E outra, o espírito dele já trabalha há muito tempo com a mediunidade, há muitas encarnações desse jeito. Só que ele está encarnado. E encarnado esquece tudo. É como se estivesse começando do zero. Tá entendendo? É como se estivesse começando do zero. Então, tu tem que recomeçar, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar no aparelho. Ele tem que fazer várias outras coisas, reforma íntima e tudo mais, então tem toda uma preparação. Isso aqui, trabalhar com a espiritualidade maior, com os espíritos da luz, que eu sou Exu, eu gosto de luz, eu não gosto de treva, não. Eu trabalho lá, mas lá não é o meu lugar, eu gosto de luz. Para trabalhar com os espíritos da luz, tem que ter toda uma preparação no plano espiritual ontem. Não é assim. Eu digo ontem, antes de encarnar. Tem que ter toda uma preparação no dia de ontem, ou seja, antes de encarnar. Os espíritos que vão trabalhar com ele preparam ele, ajudam. Ele passa por muitas aulas. Muita coisa acontece, muita coisa. Depois que está preparado, é levado à reencarnação e no momento certo o chamado vem. Ou começa desde pequenininho ou mais tarde, cada caso é um caso. E trabalhar com isso aqui é muito sério, porque tem que ter muita dedicação, muita entrega, muita renúncia. A pessoa não pode mais ficar pensando mais nela. Ela tem que deixar o ego de lado. Ela tem que pensar em prol do todo. Ou seja, ela tem que se espiritualizar. Para quem já é espiritualizado, isso é muito fácil. Mas para quem não é, isso é muito difícil. Então ela tem que pensar no coletivo. É um pensamento que fraterno, altruísta. Para quem já é altruísta e fraterno, isso é muito fácil, né, moço? Mas para quem não é, é complicado, dá trabalho para gente. Então, você está lidando com vidas. Ele está lidando com a sua evolução, a sua, de um monte de gente. E ele vai lidar com gente com nível intelectual baixo, médio ou alto. Ele vai lidar com gente mística, com gente que não é mística. Ele vai lidar com gente que é muito religiosa, com gente que não é religiosa, com universalistas, com gente de todo tipo. Com gente ingênua e com gente esperta. E os ingênuos são muito fáceis de serem enganados, não são? Então a responsabilidade dele é grande. Porque ele tem que ser sincero com todos, o sagaz e o não sagaz, o ingênuo e o não ingênuo. Ele tem que tratar todos igual e com carinho, com amor, com paciência, mas também. De vez em quando tem que ser um pouco impositivo, dependendo da situação. Mas impositivo com respeito. Então, trabalhar com a mediunidade é algo muito sério. Porque, dependendo do que ele faça, a pessoa pode desacreditar, a pessoa pode abandonar tudo, a pessoa pode tomar atitudes na vida dela que não era para tomar. E ele acaba adquirindo karmas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que mediunidade é coisa séria. Não podemos nos deslumbrar. Nós sabemos que trabalhar com a mediunidade é muito bonito. Realmente, é muito lindo. Quem não sabe aproveitar a oportunidade é um bobo. Porque é muito lindo trabalhar para Deus e com a mediunidade, com os espíritos da luz. Então tem gente que quer muito ser médium, porque acha bonito, quer trabalhar. Isso é muito bom. Só que precisa entender uma coisa. Não são todas as pessoas que vieram com a missão de trabalhar como médiums. Quando se está no plano espiritual desencarnado, são poucos aqueles que querem ser médiums. Sabe por quê? Porque tem que renunciar às suas vidas. Tem que viver em prol da vida dos outros. Por que são poucos? Porque aqui nesse planeta as pessoas só pensam nelas. Elas querem o bem-estar delas. E isso não é só aqui no plano físico, é no plano espiritual também. O espírito, dentro ou fora do corpo, ele continua sendo o mesmo. Se fosse para trabalhar com a mediunidade em Sirius B, aí nós íamos encontrar um monte de gente. E até assim, ó, para trabalhar com a mediunidade. Mas aqui na Terra, lá no plano espiritual, são poucos. Começa uma sala de aula com 100. Quando acaba a preparação, só tem 2, 3. Os outros tudo saíram. E aqueles que vêm, quando são chamados, não querem. Então é muito difícil. Então se a gente encontra alguém de boa vontade, que quer trabalhar, dedicado, que estuda, tem um bom coração e tudo mais, a espiritualidade vem com tudo, porque aí essa pessoa se torna um instrumento e tanto nas mãos de Deus. Nós temos alguns médiuns aqui, assim, no Brasil, dedicados, de bom coração, de boa vontade. Nós temos. Não são muitos, mas nós temos. Então, tem gente que vendo esses vídeos, vê a mediunidade do Pedro, essa mediunidade bonita que ele tem, essa facilidade que ele tem de incorporar e tudo mais, acha bonito. E aí a pessoa quer também essa mediunidade, quer trabalhar com isso. Isso é muito bom. A intenção é boa. Mas tem um perigo. Essa pessoa pode não ter vindo com esse dom. Ela pode não ter mediunidade nenhuma. E aí ela pode tomar uma atitude precipitada. Principalmente se for muito jovem. Qual é a atitude precipitada? A pessoa começa a assistir os vídeos, acha muito bonito, presta atenção nas mensagens e tudo mais. E essa pessoa acaba abrindo um canal no YouTube e começa a canalizar tudo quanto é espírito e incorporar, sendo que não está canalizado e nem incorporado. Nós não estamos querendo jogar um balde de água fria na cabeça de ninguém, porque fizeram isso com Pedro. Disseram que ele estava mistificando, no animismo e tudo mais. Isso é compreensível. Mas nós não podemos julgar. Então, nesse momento, o Pedro está consciente? Sim. Ele está participando da comunicação? Sim. Mas sou eu, Exu Caveira, que estou trazendo essa mensagem. Eu solicitei a ele e ele me permitiu. Tem um espírito aqui acoplado nele. Eu estou falando isso porque nós estamos observando que tem muita gente entrando num misticismo exagerado ou num animismo exagerado. O que é um animismo? É a manifestação do próprio espírito do médium. Ele não está incorporado e nem canalizado. É ele que está falando. Ele diz estar canalizado, incorporado, mas não está. A mensagem pode ser edificante. Você presta atenção na mensagem e o animista é o animista. Ele pode estar trazendo uma ótima mensagem. Mas é necessário que se entenda que ele não está incorporado. nem canalizado. Você pode continuar a assistir, porque ele pode dar conselhos bons, ele pode falar coisas boas, mas ele não está tendo a assessoria dos bons espíritos. É claro que ele tem o guardião dele e o protetor dele. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque os espíritos protetores, os espíritos familiares, os guardiões dessas pessoas, que são muitas, nos pediram para nós gravarmos aqui para falar disso. Meus irmãos, meus amigos, eu venho aqui para pedir discernimento, muito cuidado. Falar com essas pessoas, todos são médiuns, sim, todos são médiuns, mas existem níveis de mediunidade. Existe uma mediunidade muito pouco aberta, quase nada. Existe uma mediunidade medianamente aberta e uma mediunidade muito ostensiva. Existem faculdades mediúnicas diferentes, psicografia, psicofonia, o médium sensitivo que sente a presença dos espíritos, a clarividência, a clariaudiência, a mediunidade de cura. Tem médium que vem aflorado somente a mediunidade de cura. Tem médium que vem aflorado somente a psicografia. Tem médium que vem com todas as faculdades mediúnicas abertas e muitas outras que as pessoas nem sabem que existe. Só que tem médium que a gente abre isso de uma vez só, ou tem médium que a gente abre esse de uma vez só, não é tudo de uma vez, é de uma vez só gradativo, vai abrindo. Tem médium que a gente abre uma faculdade agora e outra faculdade a gente só vai abrir daqui a 20 anos. E às vezes tem médium que se assusta. Nossa, mas eu sou psicografado e 20 anos depois, de repente, eu começo a incorporar. Estava na programação que era dessa forma. Então percebam que existem milhares de programações. E isso é muito sério. Por quê? Nós estamos protegendo essas pessoas porque muitas dessas pessoas estão com boa vontade. Elas não estão fazendo isso por mal. Elas não querem lucrar ou ficar famosas. Não é isso. Elas estão fazendo realmente pelo bem da humanidade. Elas querem contribuir. Por isso nós estamos aqui. Não é para criticar e nem julgar. Porque essas pessoas não são ruins, mas é para orientar essas pessoas que elas podem gravar os vídeos sem precisar dizer que está canalizado ou incorporado. Ela mesma pode gravar os vídeos e dizer: olha, eu estudo bastante, eu estudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eu estou estudando há um tempo, eu não tenho essa mediunidade de incorporação ou canalização, mas eu abri esse canal no YouTube porque eu quero trazer os meus conhecimentos para vocês, para ajudar no progresso da humanidade. Pronto, já está trabalhando. É melhor ser sincero e falar dessa forma do que entrar num animismo muito forte e acabar em determinado momento. Espíritos das trevas se aproveitarem disso para te usar. Muitas dessas pessoas que estão de boa vontade, de coração bom, esses espíritos das trevas não entraram, porque nós não deixamos, porque a pessoa está de bom coração, de bom grado, querendo ajudar. Mas eles estão querendo entrar. Eles estão querendo. Por isso, os espíritos protetores, eles nos pediram para gravar esse vídeo, para orientar, para ajudar essas pessoas. Isso aqui é muito sério. A partir do momento que você abre um canal no YouTube, que é de rede mundial, para falar de qualquer assunto, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode adquirir karmas ou não, ou adquirir dharmas. E eu digo isso não é só no âmbito religioso, no âmbito da espiritualidade. Eu digo isso em qualquer assunto. Porque você está influenciando pessoas. E em muitas situações, são pessoas ingênuas que vão te imitar. Não tem um monte de artista aí que as pessoas imitam eles? As crianças? Tem crianças vendo esses vídeos aqui. Os pais e as mães estão colocando seus filhos para assistirem. Porque os pais e as mães querem que os filhos evoluam. Então, isso é muito sério. Eu estou falando isso porque espíritos das trevas ainda estão aqui na Terra. Ainda habitam espíritos das trevas aqui. Aqui não está limpo ainda não. Tem muitos espíritos trevosos aqui ainda. E eles querem fazer de tudo para atrapalhar os trabalhos da luz e para usar pessoas de boa vontade, mas que são ingênuas, que não sabem como é que funciona lá embaixo, porque não é brincadeira. A coisa no astral inferior é densa, é pesada, não é brincadeira. Faz as torturas daqui da Terra, as torturas que eles aplicam lá embaixo, faz as torturas daqui da Terra parecer brinquedo de criança. Então, lidar com o espiritual é algo muito sério. Nós não estamos querendo jogar balde de água fria na cabeça de ninguém. Mas tomem cuidado, porque nós estamos vendo de tudo, inclusive muitos médiuns, conhecidos, médiuns que vieram com missão realmente na espiritualidade, missão séria, para trabalhar com os espíritos, canalizando, incorporando, até mesmo seres de outros mundos, que estão sendo vergonhosamente manipulados por espíritos das trevas. Por quê? Porque em determinado momento da caminhada ficou arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, ganancioso. Principalmente a vaidade. Isso os espíritos das trevas adoram e é uma porta imensa para eles entrarem. A vaidade. Porque muitos deles foram idolatrados. Vocês não estão vendo nos vídeos o que acontece nas suas reuniões. As pessoas vão neles, quer abraçar, beija até o pé do médium. E ele vai acabando ficando vaidoso. Ele tem que estar com discernimento o tempo inteiro de que ele não é melhor do que ninguém. E ele está ali para fazer um trabalho em prol do progresso da humanidade. Então, esses médiuns acabaram ficando vaidosos e os espíritos das trevas entraram. E eles são especialistas em enganar. Eles se fazem passar pelos mentores, pelos benfeitores, muito igual. É difícil de você discernir. É muito difícil. Médiuns experientes podem ser enganados e fascinados. Isso está no livro dos médiuns, no capítulo das obsessões. Que médiuns experientes e inteligentes, muito inteligentes, com muito conhecimento, podem ser fascinados. Então, muitos que dizem que outros estão fascinados, na verdade, são eles que estão fascinados. O médium, ele tem que estar numa reforma íntima constante. Ele tem que estar vigilante, numa vigilância imensa, porque o inimigo está ao derredor, só esperando um vacilo do médium para pegar ele. E esses espíritos conhecem as encarnações anteriores desses médiuns. Eles têm como se fosse um registro. Eles têm um computador com um registro. Na encarnação passada ele foi isso, esse, esse. Na outra encarnação esse. E ele sempre erra nesse aspecto aqui, ó. Sempre a vaidade pega ele. Olha aqui, ó. A vaidade nessa encarnação, a vaidade nessa, nessa. Sempre pega ele. Então, é ali que nós vamos trabalhar. A sede de poder. Esse médium já pode ter sido alguém poderoso em outra encarnação. E essa sede de poder permanece. Quando ele vira médium famoso, todo mundo em cima dele, não deixa de ser um poder. Aí vem os problemas. Então, muitos desses médiuns, bons médiuns, ótimos médiuns, com faculdades imensas e com qualidades, porque muitos desses médiuns têm boa vontade, trabalham mesmo, mas têm alguns defeitos que deu brecha e entrada para esses espíritos entrarem. Eles não fizeram a reforma íntima como deveria fazer. Eles não foram vigilantes como deveria ser. Então esses espíritos entram, porque eles querem principalmente quanto mais famoso, melhor, porque dá para enganar uma quantidade maior de pessoas. Então você vai ser visado por espíritos muito trevosos, muito perigosos. Vocês entendem o que eu digo? Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem muita atenção. Nós estamos aqui não para julgar e nem jogar um balde de água fria na cabeça de ninguém, mas para ajudar essas pessoas que estão deslumbradas com trabalhos espirituais bonitos e estão se fazendo passar por médiuns que não vieram com essa missão. Estão entrando num animismo muito forte e isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque espíritos como Allan Kardec, que é Akhenaton, Osho, Nefertiti, os Exus, os Pretos Velhos, os Caboclos, o espírito Anacleto da colônia Nosso Lar e muitos outros espíritos, esses espíritos, quando vão trabalhar com o médium, tem que ser um médium que tem que ter sido preparado pela espiritualidade e preparado também na sua encarnação. Quando Pedro foi chamado, teve toda uma preparação, teve toda uma reforma íntima que ele teve que fazer, porque o Pedro veio do mundo. Como é que ele ia chegar aqui e a gente ia sair incorporando e trabalhando? Não, ele teve que passar por uma reforma íntima. Ele teve que mudar algumas coisas na vida dele. Teve a preparação onde a dona Sônia e a dona Sabrina ajudaram muito ele e outras pessoas também. A espiritualidade colocou livros no caminho dele para ele ler, para ele poder aprender e ver como é que a coisa funciona e também para ajudar ele na reforma íntima, para ajudá-lo na reforma íntima. Porque os livros ajudam, ali tem conselhos para a reforma íntima, para depois ele começar a trabalhar. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu estou buscando palavras porque eu não quero magoar ninguém. Eu não quero jogar um balde de água fria na cabeça de ninguém. Mas vocês têm que ter muito discernimento com o que vocês veem na internet. Eu vou repetir. Muitas dessas pessoas não são ruins. Elas não estão com má intenção. Outros estão, mas outros não. Mas estão empolgados, muito empolgados, se deixando levar pela empolgação, pelo deslumbre, se deslumbrou. Esses espíritos podem canalizar ou incorporar com outros médiuns? Com certeza, eles já fazem isso em vários lugares, inclusive em igrejas. E os médiuns das igrejas nem sabem que estão canalizados ou incorporados com esses espíritos. Mas em igrejas também são trabalhos sérios. As pessoas ali também são preparadas. As pessoas ali também fazem reforma íntima. E os espíritos usam elas e falam para as outras pessoas no linguajar que elas entendem, que elas aceitam. De acordo com elas entendem e aceitam. Se eles só entendem e aceitam da forma evangélica, nós vamos usá-los e vamos falar para todos de uma forma evangélica, que é a forma que eles aceitam. Se eles são espíritas, nós vamos falar de uma forma espírita. Aqui nós falamos de todas as formas porque é universalista. Então, em todas as religiões há uma preparação. Uma pessoa, principalmente jovens, pessoas muito jovens, não pode sair abrindo um canal e gravando em casa sozinho, dizendo está canalizado com Osho, com Kardec. Não é assim que as coisas funcionam. O Pedro tem visto e ele se preocupou muito e ele disse, eu não vou falar nada, porque fizeram isso comigo e eu não vou fazer isso com ninguém, vou deixar nas mãos de Deus. O Pedro disse isso. Ele conversava entre ele, a Sabrina e outros médios. Vou deixar nas mãos de Deus, porque o Pedro não faz isso, ele nunca faria isso. Por isso nós estamos falando dessa forma, porque isso é muito sério. Nós não queremos julgar ninguém, mas isso está acontecendo. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Tem muita gente séria? Tem. vocês vão ter que ter discernimento, muito discernimento. Nós não podemos citar médiuns aqui, mesmo que seja para elogiar, porque esse trabalho aqui está sendo muito atacado e incompreendido. Então, até mesmo para elogiar ou para indicar bons médiuns, nós teremos que nos calar, infelizmente, porque esse mundo aqui ainda é um mundo de treva. Aqui reina a maldade. Aqui ainda não reina o amor fraterno, o amor universal. Aqui o bicho pega. Aqui é complicado. Aqui estão encarnados espíritos muito criminosos. E muitos desses espíritos criminosos podem ser sua mãe, seu pai, seu irmão, que você acha que é gente boa e que é tranquilo, tem só um defeitinho ou outro, mas não é esse defeitinho ou outro que tu acha que é tranquilo, não é não. Por causa desse defeitinho ou outro, eles já degolaram muitos, já enganaram muitos, já levaram muitos à miséria, já causaram muitos danos e adquiriram muitos karmas. Muitos vieram até mesmo com uma limitação na inteligência para não causarem danos, com um retardamento mental ou com uma idiotia para não causar muitos danos. Vocês entendem o que eu digo? É uma misericórdia do Pai. O Pedro vai dar uma palestra e vai um espírito verdadeiramente canalizar com ele para ajudá-lo. Mas lembrem-se, para o espírito canalizar com ele precisa ter conhecimentos, porque o espírito não faz milagre com ninguém. Entendem? O Martin Luther King disse que o Pedro não ia precisar mais estudar tanto. Mas o Pedro é obrigado a obedecer o que o Martin Luther King disse? O Pedro disse: me desculpe, seu Martin, mas eu vou continuar estudando, sim. O senhor me desculpe, mas eu vou queimar minha mufa ainda estudando, porque eu gosto. Não é só para trazer o conhecimento para as pessoas. Eu gosto porque o que eu estudo eu aplico em mim. E era isso que o seu Martin queria ouvir dele. O seu Martin falou de propósito no vídeo, que ele não vai precisar mais estudar tanto. Pois eu digo, precisa sim. Seu Martin falou aquilo de propósito, para ver o que, que o Pedro ia falar e ia fazer. Você entendeu agora? Então, é muito sério, é muito importante. Nós vamos continuar outros assuntos para ajudar vocês, ajudar o Pedro e todos os médicos que estão aqui, porque nós somos um. E eu, Exu Caveira, e o Pedro amamos cada um de vocês aqui. Pedro poderia estar em casa deitado de pernas abertas vendo televisão, mas ele está aqui não porque ele é forçado, é porque ele gosta e porque ele ama vocês, e ele gosta de fazer isso, ele se sente bem. Se ele não fizer isso, aí ele se sente mal. Por isso que ele passou, desde o momento que ele nasceu até os 35 anos dele, vivendo a vida dele, mas sentindo que estava faltando sempre alguma coisa. Ele ficava falando: não é possível, minha vida não pode ser só isso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Eu sinto que eu preciso fazer, mas eu não sei o que que é. Era isso. Ele não veio para ter uma vida normal. Ele precisa de mais. Ele precisa ajudar no progresso. Por isso que ele quer incorporar, quer canalizar, ele quer gravar. Quando não tem espírito, ele mesmo grava. Porque um espírito como o dele não consegue ficar parado. Ele tem que ajudar no progresso. Essa é a felicidade dele. Entendem? Assim como são assim como é com muitos outros espíritos que ajudam no progresso de humanidades, não só nesse planeta, como em outros, porque os espíritos desencarnados, muitos desses espíritos trabalham também em outros planetas. Inclusive, o que é transmitido aqui é transmitido agora, ao vivo, no plano espiritual de planetas de provas e expiações, de outros planetas. Não no plano físico, porque no plano físico de planetas de provas e expiações, vocês sabem como é que é, né? Então, é transmitido nas colônias de outros planetas. Porque o mesmo conselho daqui com relação à mediunidade é o de lá. O evangelho daqui é o evangelho de lá. O Evangelho só existe um para todo o universo. Então o conselho é o mesmo, porque podem ter certeza, os erros em outros planetas de provas e expiações são iguaizinhos daqui. Não muda nada, a história se repete, pouca coisa muda. Entendem? Então vamos lá, vamos trabalhar, porque a gente tem muito o que fazer, né, moça? E aí, moça, tá vendo como é que é? Vamos fazer? Por que que eu tô falando isso contigo? Vamos voltar? Vamos? Tem Exu se apresentando para você, não tem? Não tem Exu falando contigo? Vocês acham que eles vão ficar só nessa conversinha contigo? Então, acabou a conversinha, né? Vambora? Então tá bom. Tô falando isso porque você tem um grande potencial. E você tem muita luz. E tem muito amor aí dentro. E a inocência de Deus habita no teu coração. E isso aí tem muito valor. Então vamos passar esse amor, vamos transmitir esse amor para as pessoas. Porque vai vir muita coisa boa daí de dentro. Não se preocupe com relação ao conhecimento. Ah, eu não tenho tempo. Leia o que dá. Você confia em Deus? Eu não falei que a minha mente está ligada na dele? Eu não falei que os pensamentos dele são os meus são os dele? É a mesma coisa contigo. É só você ficar atenta. Olha para eles, olha, e ao mesmo tempo está ligada em mim, está ligada nos pensamentos, no que vem. Presta atenção no que vem. E olha para eles, e sente amor por eles, e respeita eles. Fala com eles. Eles vieram aqui para isso. Vocês não querem evoluir? Sim. Então, e ali? Vamos lá? Vamos trabalhar? Então tá bom. Graças a Deus, então. Salve o povo do cemitério. Salve Jesus Caveira. Salve Deus. Salve. Salve o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve. Graças a Deus. Salve todas as falanges dos Exus e o povo de Aruanda. Fiquem em paz. Laroyeshu.